Valorize os pequenos momentos. Valorize quem você gosta. Valorize quem gosta de você. Isso sim, isso é a verdadeira felicidade. Que você tenha uma abençoada terça-feira. Está começando Manhã da Fronteira. A credibilidade da notícia. A seriedade no que faz. Rádio Fronteira, a mais ouvida da região. Fronteira, simplesmente porque você assim exige. Esta é a Rádio Fronteira Oeste Limitada. ZYJ794, 570 kHz. 570 kHz. Você ouve, você gosta. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Fronteira, a rádio dos grandes eventos. Manhã da Fronteira. 8h41, bom dia. Programa A Banda Chegou. O seu programa de sábado. Oferecimento Perfati Odontologia. Um sorriso perfeito para cada paciente é a nossa missão. Na Avenida Washington Luiz, em frente ao Edifício Mônaco. WhatsApp 991320491. Móveis Zili. Quer móveis com qualidade? É no Zili. Quer preço bom? É no Zili. Novos ousados? É na Móveis Zili. Em Barracão e em Campo Herê. Chimaia Refrigeração. Localizado na Rua Sabino Sangá. Próximo ao posto de saúde do bairro Três Fronteiras. Fone 99185-2522. A banda chegou! Aqui só toca sucesso. Manhã da Fronteira. Bom dia, meus amigos. Bem-vindos, bem-vindas. Mais um Manhã da Fronteira. Sou Jefferson Russo. Estou chegando junto com ele, com Lua Peretti, para mais um Manhã da Fronteira. Você é estrela do meu céu. Tempo bom aqui em nossa região de fronteira, temperatura na casa dos 26 graus. Vem comigo, tem muita música boa, tem a enquete do dia, tem informação, tem a sua participação. E já faço o convite, está liberado o telefone para você participar, 499-9166-7716. Tem também o 3644-1042. E juntos vamos fazendo o nosso Manhã da Fronteira. A credibilidade da notícia. A seriedade no que faz. Rádio Fronteira, a mais ouvida da região. Fronteira, simplesmente porque você assim exige. UTI da Tecnologia, Lojas Becker, UPA do Mano, Loja Carmel, Posto Shell, Loja Tim, Vinoteca Casa Grande e Perfumilândia. É o Natal premiado da Rádio Fronteira. Fronteira, a rádio que deixa o seu Natal mais feliz. Rádio Fronteira, vivendo os melhores momentos com você. Acompanhe a partir de agora o programa da Igreja Assembleia de Deus na M570 e via Facebook, Rádio Fronteira Oficial. Oferecimento: Mecânica Fórmula 1, Escritório de Advocacia Dr. Mauro Ivan Cruz, JB Instaladora, Farmácia Popular, Odontologia Integrada, Eloab Terraplanagem, Alto Posto Gabriele, na saída para Santo Antônio do Sudoeste, e Concert Car, oficina e mecânica em geral. Pues en él mi deleite hallará. por siempre. El Cristo de siempre, pues en él mi deleite hallaré, me salva, me cuida por siempre, el Cristo de Nazaret. Rádio Fronteira, vivendo os melhores momentos com você.